Oração final encerramento. Senhor, depois de caminhar contigo, eu não quero voltar a ser o mesmo. Transforma a minha vida, guia os meus passos e me ajuda a viver todos os dias na tua presença, que a tua cruz e a tua ressurreição nunca sejam esquecidas no meu coração. Amém. Porque tu vives. Amém.